da cara do mestre. Cemitério cruzando 3 mil para o 350. zero na mão, general da Zé. Controle Salvador, bom dia, gol 9759, cruza 1610 na saída da EL. Zero da EL, gol 9759. Obrigado, bom trabalho, bom final de semana para vocês. Controle Salvador, bom dia aí. bom dia. Zero, Natael, é possível voar direto da El? Direto da El, por Eu passaria 2223. Saída Árvore para 180, passaria 2223. Direto 350 na curva 4, 4.